Hoje eu canto uma canção bem maior que todas que você ouviu, movida por alguém e me enche de emoção. Eu sei que minha vida muito construiu. Eu canto, canto sim uma canção de paz e falo de alguém que sempre satisfaz. Ele é grandioso e sei que tem poder para transformar o meu e o seu viver. Ele está aqui querendo me mover. Pra isto acontecer depende de você. Mas hoje eu canto, hoje eu canto uma canção bem maior que todas que você ouviu, movida por alguém que me enche de emoção. E eu sei que minha vida muito construiu. Eu canto, canto sim uma canção de paz que fala de alguém que sempre satisfaz. Ele é grandioso e sei que tem poder para transformar o meu e o seu viver. Ele está aqui querendo me mover. Pra isto acontecer depende de você. Eu canto, canto sim uma canção de paz e fala de alguém que sempre satisfaz. Ele é grandioso e sei que tem poder para transformar o meu e o seu viver. Ele está aqui querendo me mover. Pra isto acontecer depende de você. Pra isto acontecer depende de você. Pra isto acontecer depende de você. Pra isto acontecer depende de você. Pra isto acontecer depende de você. Pra isso acontecer depende de você. Pra isso acontecer depende de você. Pra isso acontecer depende.